はなんかの同社のブロースティックはこう書かれてから。 Sanamia 311, linha e decola piscina 0, vento 170 graus, 099. Decola piscina 0, Sanamia 311. Bom dia, Guardião 02. 02 da presença, autorizado parte do GRAE. O vento 170 graus, 099, reporte solo controlado. Na presença, autorizado parte do GRAE, reportando solo controlado, Guardião 02. 83, papá, autorizado subida, nível de voo 085. Oceano 6250, autorizado o final do procedimento ILS X-Way, reporte estabilizado no localizador. Autorizado ILS X-Way, reporta no lote 6250. Alternativa, boa 9073. Com. 9073, autorizado táxi até o ponto de espera via Índia Alfa. Do ponto de espera, chame torre na frequência 118 decimal 6, QNH 1023. 9023, Índia Alfa, considera 26, boa 9073. Boa 1983, pronto pra correr? Gol 1983, autorizado até Guarulhos, via Upper Zulu 16 até Bravo até o Zulu, após conforme rota do plano, nível 360, saída da Eule e da Bridge, pista 10, após decolar de curva à direita, transponder 5003, frequência do controle 120.8. Gol 1983, cotejamento correto, reporte e puxa acionamento. Seu Chané 6319. Chané 6319, mantenha o perfil, Dael. Gente, mantendo o perfil, Chané 6319, obrigado. Torre Salvador, Chané 6250, no localizador. Chané 6250, chame torre 118 decimal 6. 118 decimal 6, bom trabalho. Salvador, bom dia, Oceaner 6250, o ILS Machado Alonso. Oceaner 6250, ajuste altímetro no 023, autorizado pouso, pistão no 0, vento no 50 graus, 089. Autorizado pouso, pistão no 0, ajuste 1023, Oceaner 6250. Guardião 02, solo 06, frequência livre. Cliente Alfa, Vitor Juliette, mantenha a posição. Nono 073, visual com tráfego na curtíssima do 10. Gente, após o pouso do Airbus da Avianca, ali mantém cabeceira 10. Vitor Juliette, fica atento às turbulências do Airbus da Avianca, que pousou no 10, autorizada a decolagem, pistão no 7, o vento 1970 graus, 10 nós. Prova pronto, cópia. Autorizado, vou alocar meu pé e decolar no 7 no corredor forte, após decolagem curva esquerda. Aciona 0171 no transponder, frequência do controle, 120, decimal 8. O Oceané 6250, solo 09, livre à direita, se chame solo 121, décimo 9. 219, Oceané 6250. 1023. Vitor Juliette, decolar 210, chama controle 120, décima 8. Vitor Juliette, 10, autorizado, decolagem, pista 10, vento 160 graus, 099. Decolagem 10, 10, 10, 10, 6250, boa, prossegue via Alfa, chama Vitor Juliette. Chamanato da Juliette, 6250. Salvador, bom dia, Santa Fogo, Alfa Vitor Juliette, decolado da França, seu lado 0, Euro 5, Lama. Alfa Vitor Juliette, mantém condições visuais no corredor Axé, a 1 mil pés, reposta no farol da barra. Vitor Juliette, cumpriu as instruções? Alfa Vitor Juliette, mantém condições visuais no corredor Axé a 1.000 pés, reporte no farol da barra. Passa outra vez do farol da barra, mantém condições visuais no meu pés, do Alfa Vitor Juliette. Gol no 073, decoladas 1-1, chama controle 120, décima 8. Chama 1208, muito obrigado e bom dia. Chama 1-0, ingresso Juliette, portão 02. Juliette 02, 1-2-5-0. Tráfico Luiz, que é pronto para cópia. Autorizado, Freire Santana, decolador 17, com curva à esquerda, corredor forte, até 3.5564. Controle aéreo 1-2-0-8. Oceano é 6311, Oceano Centro Recife, 125, decimal 1, alterna 13325. Recife agora 251, 3325, Oceano é 6311, obrigado, boa tarde. Juliette, Índia, Papá, confirme seu estimado para pouso. Juliette, ainda papai. Bravo, Gui Whisky, Vigra Sonar, chame pronto táxi. Juliette, Índia, Papá, serviço radar encerrado, mantém nível de voo 085, chame Centro Recife 126, decimal 0, alterna 128, decimal 8. Bravo, que é isso na escuta da Torre Salvador? Gente, há uma modificação no seu plano, no seu plano, vai alterar o transponder para 0122. Que eu enchi sem postar. Você já até eu confirmei já de saída. Informação aguardando conta. Gente, o Teletel confirmou o parque de estacionamento? Parque 3, gente. Gol 10073, sendo centro Recife, 125, decimal 1, alterna 13325. Caminhão 251, obrigado, bom dia. Deixa ele até dar pronto pro corte. Deixa ele até autorizado, Serra Novembro, Tango Romeu. Em vez de voo 105. Acaba da pista 10 com a primeira curva à esquerda. Corredor forte atentando para a restrição do corredor. Sendo transponder 5554 e controle opera 120.8. Liberal, Salima, tem cabeceira 97, reporta pronto. Até o afirmativo, cumprindo a instrução de meu pai, da liberação do controle. Que esteja muito forte, me parece, né, mano? Então, 3198, contato. Então, a sua identificação, chegada Mari, desça para o nível de voo 050. Mari, 050, poderia autorizar de tapa? 911, da gente da Mike, 310 para a Rua Saleza, pronto para a Copa. Total 9911, agora de Copa, número 2. Quer repetir? Agora de Copa, seu número 2, total 991. Aguardando o número 2, total 999. Índia no liberal, autorizado a decolagem, pista 97, o vento 170 graus, 08 nós. Total 9991, copia? Afirmativo, pronto pra cópia. Total 9991, autorizado Fortaleza. Via Pesulo 19. Em vez de voo 310, decola da pista 10, com a primeira curva à esquerda, na saída Momo, transição frutinha. Sendo transponder 5004, controle opera 120, décimo 8. 203-10, Pesulo 19, decola da 10 com curva à esquerda. Momo Frote 5004, corresponde 1208, controle total 999. 9991, cotejamento correto, semi para push e acionamento. Potente for push, acionamento total 999. Salvador, eu vou no 397. Confirme para o solo. Eu vou no 397, autorização com ONG. Zona 397, guarde para a cópia. Zona saída, senhorita, por gentileza. Senhora Zé, Leda Bridge. Zona 397, copia. 397. Zona 397, autorizado para Congonhas, via Pesulu 16. Até Bravo, Hotel Zulu, após conformado do plano de voo, nível de voo 360. Recorda a pista no zero com a primeira curva direita, na saída da El, Leda, após Bridge. Recendo transponder 50 no 3 e controle opera em 1-10-18. Proativo está autorizado para São Paulo conforme 360, Pesulu 16 até Bravo, Hotel Zulu e após conforme. Na Canadá é o Lena Bridge, aciona 5013-1208, eu vou 397. Vejamos o cotejamento correto, chama para push e acionamento. Alfa na proa de buraquinho, chama controle 120.8. 108, é regresso. Sobre Salvador, voo 1260, ciente da formação de uma. Voo 1260, aciona a identificação em cima da mar e desce no nível de voo 060. Aciona a identificação em cima da mar e desce para 060, 1260. Pro de Salvador, bom dia, Papa Romeu, Índia November Alpha, decolado da 17. Na Lima, chama solo 121.9. Certo. E aí, vai manter a sua escuta corredor forte no meu pés, ou índio November Alpha. Fechar a tela, livre acionar, chame o táxi. Luiz, que autorizado decolagem, pistão no 7, o vento 180 graus, 1-1 na noite. Sonar 93030 táxi, Apache, Wind, Alpha, no ponto de para Chime Torre, frequência 18, sinal 6, ajuste 10022. Vuki Luiski, decolado 2.6, autorizado cruzamento do campo, agora no transferente de controle. Autorizado cruzamento do campo, agora no transferente de controle. 1.397 para push back, não medo. 1.397, aguarde o momento para push. Ah, escuta, Felipe. Solo total 991, já pronto, puxa só. Então, 3198, desparado 2010, autorizado final do procedimento. ILS X-Way, reporte no localizador. 2 mil pés autorizado, vai reportar no localizador. Tá, 3198. Vitor Tchernet, autorizado táxi. Para a ponte para da pistão na 0, via pátio Índia Alfa, no ponte para Chime Torre, no 8, sinal 6, ajustado na 022. Índia Alfa, você já deu confirmo dados de táxi? Os dados de táxi, é o treinamento alternativo, por favor. 4 a bordo, 4 a bordo, ainda colapso, estão no zero, o vento 160 graus, 099. Informo Sérgio no 50 que efetuou o cruzamento do campo, se afastando, comprou a Nordeste, não interfere com sua decolagem. 3973. Codendo equipe de solo, após tráfego retaguarda, está livre o push. Após o tráfego retaguarda, está livre o push. Juliette Bravo Delta, observa o tráfego saindo do pátio. 3, após ingresso, está autorizado. Gol 1260, desça para 3 mil pés, ajuste 1022. E 5595 na remota, confirma? Confirma. Tem livre push, chame táxi, tá pronto pra cópia? Aguarda pra cópia, tá autorizado o push da pergunta na parte 1, ok? Na nossa parte 1. Vitor Charlie Hotel, Lima, tem carteira 1 no 0. 6150. Xana 6 no 40, copia. Xana 6 3, Xana 6 1 no 40, 30 Recife, Zephyr, Whisky 58, nível 350. Decola da pista 0, com a primeira curva à esquerda na saída PUC, transição Caju. Atento transponder 5020, controle para 120-18. Obrigado, repita, nível 350, via por 158. Colagem pista 10, com curva esquerda, saída pouca, transição Caju. Transponder 5020, controle 201, respondendo 140. Controle para 120-18, fechando 140. 208. 1-9-3, contato radar, estou para o nível de voo 360, seja da EO Leda Bridge. No 360 da EO Leda Bridge. Estou Charlie Hotel, autorizado decolagem, pistão no 0, vento no 90 graus, 099, informo Charlie 150, a 1500 pés, no corredor forte.